amor da minha saudade. Antena. Para com isso. A mais ouvida de Rondônia, Antena FM. 4 e 7. Ser cliente inviolável vai além de ter ao seu lado a melhor e mais completa empresa de monitoramento eletrônico do Brasil. É, acima de tudo, ter um atendimento personalizado em que sua satisfação, bem-estar e proteção estão sempre em primeiro lugar. A Inviolável conta com os melhores serviços e equipamentos para sua segurança ter qualidade e eficiência. Seja um cliente inviolável. Nosso maior cuidado é com você. Inviolável Jaru, 3521-6461. ZYW 322, canal 203, Antena Hits FM de Jorge Teixeira, 88,5 MHz. Estúdios na Avenida Pedras Brancas, número 704, Centro. Direção geral Dirceu Fernandes e Jacinta Machado. Antena Hits 88,5, Jorge Teixeira, a rádio que mais toca músicas. É Covid ou influenza? Covid-19 e influenza têm sintomas muito parecidos. Continue usando álcool gel e mantenha o distanciamento social. Em caso de sintomas gripais, use máscara. Governo do Estado de Rondônia. Contra a Covid e a influenza. A favor de Rondônia. Tá na antena. Tá na melhor de Rondônia. Prepare-se. Está começando o programa mais sertanejo do seu rádio. Convide os amigos, reúna a família, porque chegou a hora de ouvir aquele modão. Os grandes clássicos. E o som da viola. Está no ar, Antena Sertaneja. Aumenta o volume e vem com a gente na programação mais sertaneja do seu rádio. Eu venho vindo de uma querência distante. Antena Sertaneja. Agora é só modão, só coisa de padrão. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Está no ar, Antena Sertaneja. Excomungado. Depois do Zeca, quer não? É, desisto, deixa pra lá. Mas você vai dirigir. Os grandes clássicos. O melhor do sertanejo você ouve aqui, Antena Sertaneja. Antena Sertaneja. Eu sou o Rede Antena Hits. Boa moda de viola. Os grandes clássicos. O melhor do sertanejo você ouve aqui. Antena Sertaneja. Antena Sertaneja. Os grandes clássicos. O melhor do sertanejo você ouve aqui. Antena Sertaneja. Solta, solta. Sertanejo. Pode cair, mas vamos tudo pro saco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Veja em nossa frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Se o verde pode cair, mas vamos. A mais ouvida de Rondônia, Antena FM. 4:39. Mãe, amor para toda a vida. Mês das Mães, Irmãos Gonçalves. Lava roupas em pote Tix em P, sachê 400 gramas, 3,89. Melancia inteira, 2,98 o quilo. Maçã nacional, 5,69 o quilo. Laranja, 2,98 o quilo. Cebola, 4,49 o quilo. Beterraba, 3,98 o quilo. Só até quinta para todas as lojas. Ser mãe é um barato. Supermercado Irmãos Gonçalves. Atenção! Esse recado é para você que gosta de tecnologia. Seu sítio ou fazenda conectados com o futuro. A AmazonSat, distribuidor HughesNet, é líder mundial em internet rural, com mais de 250 mil assinantes no Brasil. Venha ser um parceiro HughesNet. Em Rondônia, a AmazonSat é distribuidor autorizado HughesNet. WhatsApp 699-7400-9347. HughesNet, internet rural é com a líder mundial. DFM News, o Brasil e o mundo. Quem ainda não tirou o título de eleitor e pretende votar este ano, tem de correr. O prazo para emissão do documento ou regularização do cadastro termina nesta quarta-feira, 4 de maio. Também vence nessa data, 150 dias antes do pleito, o prazo para transferência de local de votação e revisão das informações do cadastro eleitoral. Pessoas com mais de 18 anos, que não têm ainda o título, devem solicitar a emissão do documento. O voto é obrigatório a partir dessa idade e quem não comparecer às urnas está sujeito a multas e restrições, como emissão de outros documentos e participação em concursos públicos. Outras regularizações com a Justiça Eleitoral também seguem um cronograma. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que desejam votar em sessão ou local de votação diferentes dos quais estão inscritas devem informar a Justiça Eleitoral entre 18 de julho e 18 de agosto. Apesar de não ter sido descartada a utilização da identificação biométrica nestas eleições, o cadastro biométrico está suspenso por causa da pandemia de Covid-19. O TSE vai decidir se adota esse tipo de identificação do eleitor conforme os dados da crise sanitária. O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro, quando serão votados representantes para os cargos de presidente e vice da República, deputados federais e estaduais e senadores. O segundo turno, no caso apenas para presidente e governadores que não alcançarem a maioria absoluta dos votos, será em 30 de outubro. DFM News, o portal de notícias da Rede Antena FM. Essa é a Rede Antena Hits. A rede de rádios de Rondônia. A maior rede de rádios do estado. Essa é de Rondônia. Estamos de volta. Aumente o volume. Antena Sertaneja. Sertaneja, aqui não toca modinha, só toca modão. Rede Antena Hits, uma rádio diferente. Antena Sertaneja. Antena Sertaneja, aqui não toca modinha, só toca modão.